O trem até o ponto de história via Pátio Índia, torre 186, 1019 ajustado. Ok. Desliga o táxi quando lá 186, comente a nova decisão. Para o táxi, para o funcionamento, o 601 está na 04 ou na 07, confirma? 04. Ok, aguarde para o pushback. 6720, contato radar, se bom nível 360, vou lida. 360 na praia de Leda, web. Sargento autorizado para o 601? Firma aqui, a pau para a caneta livre. Sim. E 40, na escuta para cópia? Pronto. Autorizado Guarulhos, 360, decola 10, direita da El Leda Bridge. Após Bridge, fez Zulu no meia, Bravo até o Zulu, direto Trivia, após conforme a rota. 1208 e 5562. Pode dar chama para puxa sonora. A gente passaria 2231 na espera só. Passando 2231, ali em decola, pistão no 0, vendo 180 graus, 04 nós. Aí decola 10, 2231. Muro 2, o Muro 567. Remota tem livre, puxa o táxi. Autorizado, puxa o acionamento agora no 567. Salvador, tá 3897. Botão 5 autorizado, chame táxi. Pode táxi, obrigado. Táxi do na 601 com 178 a bordo, 3:50 alternado Campinas. Vai ser ponto de espera 286-1019. 286-1019, 601. Boa. Aguarde para push na 9, devido à aeronave da Gol puxando na remota. Aguarde instruções. Bacana, Boa noite, passarelo 2231. Contato radar, sua para o nível 200, saída Momo. 00 na Momo, passarelo 2231. Boa noite, Gol 1776, autorizado chegada a Mar, para o nível de voo 050. Utilizado, 3603. TAM 3603, complexo final, chame torre 1189. 29, sei lá. Web 6720, chame centro Recife, 1251, Altern 13325. 251-3325, boa noite. Boa noite. Aguarde para o puxo, ok? Já tinha sido autorizado, mas pela demora, o Gol já está terminando o pushback. Aguarde para o seu push novamente. Dois Salvador, 3603, Atan. 3603, que negando 019, confirme, baixado e travado? Ah, sim, não passa nem de afirmação. 3603, que negando 019, autorizado pouso pistão no 0, vento no 80 graus, 049. Pouso autorizado, 3603. Livre via Pátio Índia, 1862 no ponto de espera, miserável ajuste com 567. Confirme apenas alternado. Bom, alternado é com Pátio Índia, torre 1186 no ponto de espera, não, mas é bom, não tem que ser. Então, 3897, após o gol, tá livre, puxa. Tchernan 6259, fazendo equipe de solo. O gol tá livrando, tá livre, puxa, metade. Passarelo 2231, dá presente, vai direto Barreiras. Tá presente, direto Barreiras, passarelo 2231, muito obrigado. No solo, esquadrão, ele me pede pra direita, chame solo, 1219. 219, passei 603. Salvador, Lutano 3603, eu vou aceitar. 3603, prossegue via Alfa, mantenha-se na Juliette. Alfa, mantenha-se na Juliette, Lutano 3603. Salvador, gol no 567. Gol no 567, ali mantém pistão no zero. Ali mantém pistão no zero, no 567. Táxi do Chané 62, 59, temos como alternativa o Galeão, com 4 horas de autonomia e a bordo 126. Está livre o Chané até através do portão 6, reporta no através B. Vai seguindo o táxi aqui até através do meio, aguardando o fluxo. Então, meia, dois. Fala, Moura 273, passa o track, acionamento do portão 3. Agora só um instante no 3, no 273. Gol no 776, desça para 2000 pés, QNH no 020, livre LS, reporte estabilizado. 2000 pés, 1020, reporte estabilizado. Para o 4, chame a torre 18.6. Aberto, 6.2.5.9, em 4.5. 6.7, prezado decolagem pistão no 0, vento no 8.0 graus, 0.5.9. São 3603, observe o tráfego da Oceané, após prossegue para o 62. Após o tráfego da Oceané, prossegue para o 62. Autorizado, reporte para ingresso pistão 7. O 3897, aguarde para o táxi. O tráfego da companhia vai ingressar para o portão 612. Após o tráfego está livre, até o ponto de espera 1020, o ajuste é torre 186 no ponto de espera. Está autorizado o ingresso para 612. A companhia vai aguardar devido ao chegar seu número 1 no ponto de espera. Goro 273, coordena com a equipe de solo. Após o tráfego da TAM prosseguindo para o ponto de espera, após a TAM passar a retaguarda, está livre o push. Só foi autorizado o ingresso pistão no 7 ao estacionar no pote 4, frequência livre. É 259, chame torre, frequência 1-1-8-9-5. Força 6259, força 0 pro. Você é 6259, autorizado a olhar em decolar pistão no 0, vento 190 graus, 04 mais. Ali decola, 6259. 18 no bote? Afirmo. No 940, após Boeing 737 da mesma companhia livrar, autorizado iniciar a push e acionar. No 940, reporte para iniciar a push. Direto do Elefant. Autorizado. Autorizado direto do Elefant, obrigado. E mantém pistão no zero. Ali mantém pistão no zero, só 3-2 do lado 7. CME 259 decolado 50, controle 120 decimal 8. 208, 259. Controle Salvador, é o Xané 6259. Boa noite, sou Xané 6259, contato radar, suportado nível 360, Voileda. Subiu 360 na Ford Leda, 6259. 0-2-0. Informo que era na aeronave frente, possui o mesmo perfil de saída, aguarde 2 minutinhos para a decolagem. Voando 263, mantém o ponto de espera da 1-0. Chão 3897, autorizado a decolagem pistão 0, vento 170 graus, 04 nós. Identificador, peguei direto. 1-1-8-9-5. 1-1-8-9-5, obrigado, boa noite. Após o SMAP, após de acordo com rota prevista no plano de voo, nível 360, decola pistão 1-0. Primeira curva à direita, saída da Euleda após bridge, transponder 5571 na frequência do controle 120.8. Autorizado o Galeão, upper Zulu 1-0, até o SMAP, Bosplan 360 nível, decolando 1-0, curva direita. Da Euleda bridge, apenas confirmando o transponder 5771-1208. 3197, transponder 5571, confirme nível cotejado. Correção nível autorizado. 5571, 360, nível. 3197, cotejamento correto, reporte pronto para puxação. Reportará pushback na minha 3197. Controle Salvador, 3897, decola na sua escuta, passa 1100. Boa noite, Sam 3897, contato radar, suba para o nível de voo 340, saída da L. Sobe para o 340, no radar, 3897. 0, vento 180 graus, 049. E livre pouso na 10, gol 776. Então, 3897 da presente voo Idael. Presente Idael, 3897. Voo 1940, autorizado táxi até ponto de espera via Índia Alfa, no ponto de espera chame torre, frequência 118.95, altímetro 1020. Após o pouso do Boeing da Gol, a linha mantém pistão no zero. Olha, a aeronave toda ali mantém, Gol no 275. Menos, sala 5-6, livre pista pela direita, chame solo 121.9. Direita 219, gol 976, para aí. Salvador, muito boa noite. Voo 9776, livrar direito. Voo 9776, autorizado táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, sou Juliette, 776 da Gol. 59, 74, Recife, 1251-3325. 1251-338-6259. 1273, decolada 58, controle 1028. 208. Gol 1273, boa noite, contato radar, para o nível 3, 60, Vileda. Na Prodileda, 1776, autorizado ingresso no Pátio 1, gate 03. Via Juliette. Boa noite, Teresa. Bom feriado. Obrigada, bom número 776. Autorizado decolagem, pistão 0, vento 180 graus, 05 nós. Tan 3897, caminho de Centro Recife, 1251, na UTERN, 1325. 251-3327, 3897, obrigado, boa noite. Boa noite. 1208, controle. 1208, 9940, obrigado.